sol, a lua, estrelas e o mar. Nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reis, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar. Nasci pra te adorar, te adorar. Dizer que te amo, eu te amo, te amo. Oh, oh. E dizer que te amo, eu te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar. Nada se compara ante a tua formosura. Principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Só te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te dizer que te amo.